Mulher, você possui uma estrela dentro de si, capaz de refletir raios de distância ao seu redor. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Esse dia merece ser brindado com grande emoção. Dia de conquistas, mostrando o quanto você, mulher, é importante na sociedade, no seu lar. Mulher, você é tão perfeita que a palavra perfeita se torna imperfeita para descrever sua perfeição. Traz na fronte uma auréola capaz de abrilhantar todos os caminhos de quem de você se aproxima. Você, mulher, é considerada a mais sublime dos ideais. Um anjo indefinível, a virtude extrema, um rouxinol que canta. Cantar é conquistar a alma. Desejo a você, mulher, que esse dia seja repleto de grandes dádivas e que por todos os seus caminhos hajam somente realizações dos sonhos dourados. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.